Agora tudo igual. Marrocos 1, Brasil também 1. Que frango, hein, Rafa? Empate da seleção brasileira. Um piu-piu, como você disse. Dava para defender com tranquilidade. Chute despretensioso do Casemiro no canto esquerdo. O goleiro Bono conseguiu chegar nela. Tocou, a bola passou por debaixo dele. Tocou ali, me parece, no cotovelo. E a bola acabou morrendo no fundo da rede. O Brasil empata em Tanger. Agora, um para Marrocos, um para o Brasil. Ô, Mário, que frangaço, hein, Mário? É, o Bono é o goleiro titular do Sevilha, da Espanha. É o salário mais alto do clube. Mas hoje ele estava doido para tomar um frango. Antecipou o Natal com um piruzaço. A bola passou debaixo dele. O Brasil tinha melhorado. E é bom quando você mexe e faz um gol. Mesmo um gol... que o goleiro participa, não interessa, futebol é isso, vamos para cima para vencer. E como o Paquetá acabou melhorando ali em questão de minutos, né? Paquetá vinha muito mal, de repente saiu o André, o Paquetá entrou no jogo e conseguiu ali roubar uma bola importantíssima. Tem lateral a seleção do Marrocos no campo de ataque, agora o Brasil tem tudo aí para buscar a sua virada. Marrocos vem pela direita, foi puxado o Ziyech, falta Rodrigo Campos. É o jogador de ataque, talvez o mais perigoso, o Marrocos. Ziyech, número 7 pela direita, foi puxado, ele ia jogar na área, onde o Buffal estava passando. A arbitragem marcou, falta que favorece Marrocos, 1-1 Brasil e Marrocos. 1-1 Brasil e Marrocos. O Ziyech, que é jogador do Chelsea, joga na Premier League, num clube grande, né? Vem levantamento para a bola, o Ziyech para a cobrança. Atenção, torcedor, jogo aéreo é sempre um perigo. O defesa do Brasil, erro zero, hein? Partiu o Ziyech, jogou para a área, corta bem a defesa brasileira. Rebote fica com o Veiga, ele bate para frente de qualquer maneira. Qual o detalhe? Esse foi o 7º gol do Casemiro com a camisa da seleção brasileira em 70 partidas disputadas, André. Bate para frente o goleiro Bono, que fez lambança já algumas vezes. Aperta o Royal, recuperação do time do Marrocos. Fica vivo ali o Paquetá para ganhar para a seleção. Melhorou muito o Paquetá, acordou no jogo. Sai jogando a seleção brasileira. Tenta o Militão, dois na marcação, faz a tabela. Recebe de volta ali o time do Brasil, vem pela direita com o Antony, toca atrás. Erra ali, erra na jogada por ali. O jogador do Brasil, que era o Militão. A bola fica com o time do Marrocos, que vem no ataque pela direita. Aparece para jogar o camisa número 3. Quem tenta a jogada por ali é o Mazraoui. Bola rolada mais atrás. Chegou para o Ziyech. Trouxe por dentro, bateu para o gol. Foi travado. Recuperação do Vini Júnior. Para arrancar aqui pela direita o Vini Júnior. Tentou botar na frente e corta bem a marcação. Rebote fica com o time do Marrocos de novo, que vem mais uma vez para o ataque. Mazraoui tocou de lado. Chegou para o Ziyech. Cruzou para a área. Bem, Militão. Coloca o pé direito, chuta para longe, afasta o perigo. Agora o Vini tem que ganhar essa bola aí, não deu para ele. Ela sobra de novo para o Ziyech, mais uma vez aqui pela direita. Tenta aqui pela direita o time do Marrocos. Faz a tabela com o Onaí, recebe de volta. Vai trabalhando o time marroquino. A inversão de jogo feita ali pelo jogador que é o Agüer, lá do outro lado. Vem Marrocos, lançamento nas costas do jogador que é o Emerson Royal. Bola na linha de fundo, vem o Sabiri. Carrinho do Royal. É, escanteio, hein, o Rodrigo Campos. Providencial, até porque a jogada era boa pela esquerda. Royal não quis saber de brincadeira. Por baixo, jogou pela linha de fundo. Sem pressa nenhuma, Marrocos vai para a cobrança, tudo igual. Um Marrocos, um Brasil, o placar nacional. É, hora certa em Brasília, 8h39. Tempo de jogo em Tanger. 25, faltando 20 para acabar a partida. Amistoso internacional, a seleção em campo e a nacional contando. Nacional. Marrocos 1, Brasil também 1. Semifinal do Campeonato Gaúcho, hoje Grêmio 2, Ipiranga 1 nos pênaltis, 5 para o Grêmio, 4 para o Ipiranga. Amanhã o Grêmio vai saber quem será o seu adversário na grande decisão. A bola rola às 18 horas no Beira-Rio para Internacional e Caxias no primeiro jogo, 1-1. Nacional, a mais querida do Brasil. E agora temos um problema na questão elétrica no estádio Ibn Battuta, em Tanger, no Marrocos. Eu bem que estava achando que estava mais escura a imagem que vinha por satélite aqui na emissora que detém os direitos de transmissão do jogo, mas não. Realmente tivemos uma queda de energia E nesse momento o jogo vai ser paralisado com 25 minutos do segundo tempo, 1-1 Brasil e Marrocos. Tomara que o problema seja resolvido rapidamente, né, Mário Silva? Verdade. O refletor apagou, os refletores apagaram e o Brasil acendeu. Melhorou. Já vinha melhorando um pouquinho a saída, a entrada dos jogadores que entraram. E o Paquetá mudou de posição, fez com que ele crescesse no jogo. É dele que sai o início da jogada de empate. O goleiro falhou, o problema do goleiro, ele já vem falhando. Agora, eu gostaria de destacar o seguinte, senhor André. Nós tomamos o gol numa bobeada, que começa com o Emerson Royal. Mas existe um jogador que está estreando em seleção principal, que é o Ibanhas, que é titular do Roma, pouco aparece, o campeonato italiano está um pouco por baixo. Ele faz uma excelente partida, muito boa. Como Militão também faz uma excelente partida. Alex Telles está mexendo para cá e para lá. Então, isso é bom, né? Isso aí é para quem vai assumir, que não é você que vai assumir, não. Não é não, né? Não, eu não tenho o diploma para ser que técnico. Que pena, porque a grana é boa, hein? Ah, isso é. É, pois é. Então, quem for assumir vai ter um relatório, o famoso relatório. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é assim, fulano é tal. E o relatório vai dizer com sinceridade o bom trabalho do Ibanhas. Mais que no último jogo da Roma foi expulso, mas vem sendo titular e é titular com o José Mourinho, que é mais chato que o chato. Certo? Então, se ele é titular com o José Mourinho, é porque ele é bom jogador. Não é fácil jogar com o Mourinho. Esse gol que o Casimiro fez, ele costuma fazer, ele dá de chapa na bola. Só que essa teve a colaboração do Bono, que não é o Bono Vox. Não. O maior salário do Sevilha. É mole? E também não é aquele biscoito bom, né? Ah, esse eu não me lembro, não. E o jogo vai recomeçar, recomeça o jogo. E olha, com a visibilidade ainda um pouco restrita, hein? Não tá ainda grande coisa, não. Tivemos 4 minutos de paralisação. Vem Marrocos, levantamento para a área, corta bem a defesa. Ela cai aqui no campo de ataque pela direita. Sobra com o time marroquino, quem domina é o Lousa. Tenta a jogada, foi na marcação ali, tentou recuperar o Sainz, ficou com ela, o Lousa também. Deu o passe mais atrás, trabalha o time do Marrocos, Masraoui. Com o Anrabá, lançamento lá na esquerda. Evita a saída de bola, fica com ela, vem bola na ponta. Sabiri cruzou para a área, sobe bem a defesa, corta bem o Militão. O rebote fica com quem? De novo com o Marrocos, que agora curte uma no campo de ataque. Lançamento do Sainz, lá na esquerda. Vem Marrocos, Sabiri driblou, cruzou para a área, teve desvio, sai do gol. Everton evita a saída. Não evita nada, hein? Melhor que não tenha evitado, hein? Quase dava uma bola ali importante, hein, Rodrigo? Ainda bem que não evitou, porque ele correu para não evitar e já com a bola fora da linha de fundo, ele tocou para trás. E ia ficar sem goleiro com a posse de bola para Marrocos, que vai mexer. Vem aí o número 16, Ezzalzouli, e também o número 21, Chedira. Chedira 21 e Ezzalzouli número 16. Saindo o número 19, Nesiri, e saindo também, já a gente confirma, a outra alteração para a entrada do Ezzalzouli, número 16, será a quarta alteração do Marrocos, que até aqui vai empatando em 1-1 com o Brasil. Deixa o Bufal, o autor do gol, único do Marrocos até aqui, deixando o campo com a número 17. André. Perfeito. 5 alterações já feitas pelo Marrocos. Entraram o Alá 25, Lousa 13, o Sabiri 11, Ezzalzouli 16 e o Chedira camisa 21. Portanto, 5 alterações já no Marrocos. Vem levantamento para a área. Tá na bola por lá, o Sabiri vai cruzar. Caprichou, jogou para a área, sobe bem, Éder Militão, corta o Emerson Royal. Na segunda bola, sim, o Militão. Agora falta em cima do zagueiro brasileiro, hein, Rodrigo Campos? Falta na segunda bola, na meia-lua. Ficou o Anrabá, acabou fazendo aquela cama de gato em cima do Militão, que vai se levantando. O Brasil parte para o ataque em busca da virada. Um Brasil, um Marrocos. Ô, André. Diga lá. O nosso Vini Júnior, você não viu um negócio vermelho na camisa, não? Vermelho? É uma gravata, ele está cansado, visivelmente cansado, ele não está aguentando. Então eu acho que tem tempo ainda, 76, quer dizer, faltando 14, mais os acréscimos. Dá uma chance pro Yuri Alberto, a massa corintiana vai ficar feliz da vida. Ah, vai, com certeza. E o Vinícius Júnior abaixo do que ele pode render, ou que pelo menos ele normalmente rende em jogos importantes do Real Madrid. Ele tá esperando o Ramon, um lampejo, só que o lampejo ainda não aconteceu. É verdade. Domina a bola, Militão pro Brasil. Sai jogando de lado com o Emerson Royal. André, a seleção toca a bola, diga lá. O detalhe é que cada treinador pode fazer 6 substituições em 3 paradas. Ibanez abre na esquerda com Vinícius Júnior. Já chama para trama o Rafael Veiga, de novo o Vini Júnior. Atrás com o Éder Militão, na verdade é o Casimiro, lança lá na direita. Toca de cabeça o jogador do Brasil, ela vai sobrar. Tentava dividida por lá o Vitor Roque. Rebote para a seleção marroquina que tenta o arranque, tenta o contra-ataque. Quem bota na frente é o camisa número 7, recebeu o Ziyech aqui na ponta direita. Já passou o lançamento vivo dentro da área. Vem o time do Marrocos, lousa, linha de fundo, caprichou, cruzou, Militão cortou para o Brasil. Para sair jogando bem com o Antônio. Ele não teve domínio, recuperação do Alá, linha de fundo, cruzamento, ela tá viva, vai marcar, bateu pro gol, acertou! Golaço do Sabiri! Gol do Marrocos! Sabiri, camisa 11, falha a defesa brasileira dentro da área, ele enche o pé direito, ela explode no travessão, morre no fundo do gol, aos 33, segundo tempo de jogo em Tanger, na frente o Marrocos, Sabiri, camisa 11, escreve no placar da Nacional. Marrocos 2, Brasil 1. Rodrigo Campos. É, tem que dar um GPS pro Éder Militão, que tá perdidinho na defesa do Brasil. A bola veio da esquerda no cruzamento. Tenho até dúvida se ela bateu na mão do jogador de Marrocos que estava por ali, o número 21, Chedira. Na sobra, Sabiri, do jeito que veio, encheu o pé. Ela explodiu na rede. É o segundo de Marrocos. Que vacilo do Militão. Marrocos 2, Brasil 1. Eu fui elogiar, hein? pelo visto o gol foi legal, né? Ninguém do VAR contestou até agora o um possível toque de mão. Passou uma vaquinha com a cineta aqui no Pro Breve, eu vi. É, acho que complicou. Complicou, 35 segundo tempo agora. E o Brasil vai perdendo para o Marrocos pelo placar de 2-1. Já recomeça o jogo em Tanger. Domina a bola o time brasileiro. Para sair jogando aqui à frente da grande área, o Rafael Veiga. Toca de lado o Ibanez e sai jogando com Casimiro. Casimiro com Éder Militão, ele que falhou no gol da seleção do Marrocos agora. Militão faz o giro, devolve para Casimiro à frente da grande área. Já está no círculo central, ele lança aqui no lado esquerdo do campo. Mata no peito o Alex Telles, marcação em cima, corta o time do Marrocos. O Ziyech põe a bola para o lado. Alex Telles cobra com rapidez. Ela chega para o Ibanez, Ibanez procura o Rafael Veiga. Domina de costas, faz o giro, trabalha de frente, mais um drible. Está no círculo central, Veiga, jogador do Palmeiras. Curtinho, passe para o Éder Militão. Ele abre lá na direita, tenta o Emerson Royal, encosta o Antony. Ela sobra para o Veiga, está na meia, faz o primeiro drible, balança o corpo, tenta a jogada com o Antony, muita marcação em cima, devolução para o Veiga, mais uma vez o Antony, girou, passou, é falta, bateu com pressa para o Veiga, mais uma falta, Marrocos também não cansa de fazer falta, hein, Rafa? Exatamente, fez falta, cobrou rapidinho, a seleção brasileira tem pressa. Tem pressa, Rafael Veiga domina, abertura para o Emerson Royal, encosta o Antony, ele devolve para o Veiga, tem muita marcação, tem que virar esse jogo, Veiga, vira esse jogo, isso, vira bem o jogo para o Ibanez, domina na meia esquerda, já empurra na lateral, aparece o Alex Telles, força o passe, Vitor Roque botou na frente, derrubada, é falta! Falta em cima do garoto, Rafa! E foi pelo lado esquerdo, sambou o Vitor Roque, tomou a pancada ali por baixo do camisa número 11, o Sabiri. A falta foi bem próxima ali à grande área, pelo lado esquerdo de ataque. Lá vem ela, André. Falta importante para o Brasil. Se empatar agora ainda dá tempo. Se empatar agora ainda tem jogo. A seleção brasileira no campo de ataque. Pede 3 na barreira. O goleiro Bono, que já frangou feio ali no chute do Casimiro. No único gol da seleção no jogo. Alex Telles para a cobrança. 36,5 segundo tempo. É o Brasil tentando pelo menos um empate em Tanger. Para não virar vexame, né? Porque perder, na minha opinião, é vexame. Não importa se os caras ficarem em quarto. Alex Telles passou da bola. Vem Brasil, bola rolada. bola, Veiga! Isso não é chute, isso é peteleco, Veiga. E a bola bate agora no árbitro, o jogo está paralisado com falta. Diga lá. Muita gente acha o lateral direito do Vasco, o Pumita, parecido com o ator Marcelo Adnet. Colocando os dois no liquidificador, vai sair o Bono, goleiro do Marrocos. É, acho que parece realmente um pouquinho mesmo, né? É, também tô nessa. 37 segundo tempo. Você disse, Mário, que a vaca foi pro brejo. Já deu pro Brasil? Não vai dar? Não vai rolar uma vitória, pelo menos? Não vai? É o Brasil que tá em campo. Dá sempre, mas a vaquinha tá passando por aí. É, não tá legal, não. Domina a bola o time do Marrocos. Lá no campo de defesa. Para sair jogando, recupera o Brasil. Vambora, Brasil. Agora um deixa por um, deixa que eu deixo, o Marrocos recupera e vem no contra-ataque, ó. Com 6 jogadores contra 4. O passe foi no meio ali. Sorte do Brasil, Ibanez chegou e recuperou para nossa seleção. Para sair jogando aqui pela esquerda. Mas se esperar muito, vai sofrer a falta, vai perder a bola. O Vini Júnior dá um bico para cima, joga para o alto. Corrige o lance por lá, o Paquetá, ela sobra para o Antony. Abre na direita no Emerson. Emerson de primeira ali com o Paquetá. Vamos lá, Paquetá. Vamos lá, Paquetá. Para o Veiga, na meia esquerda, segurou demais a bola. Deu para o Vini Júnior na roubada, agora ele tem marcação mano a mano. E aí, Vini? Pedalou. Trouxe por dentro, bate no gol, Vini, enfiada de bola, é boa, Veiga bateu travado na hora do chute. Vem o Casemiro para tentar, falta, o juiz não marca nada. Recupera o time do Marrocos para sair no contra-ataque. Vem aqui pelo lado direito do campo, quem domina o lance por aqui é o Ezzalzouli. Tentou o lançamento longo, bem, Ibanez. Chega primeiro, corta, recuando para o goleiro Everton, que hoje trabalhou pouco e buscou duas no fundo do gol. Duas que, a meu ver, indefensáveis. Domina a bola o time do Brasil para sair jogando com o Lucas Paquetá no círculo central. Ele vai conduzindo, ultrapassa a linha aqui de meio campo. Pode lançar, enfiada de bola. Chega bem a defesa. Rebote fica com o Veiga aqui na meia esquerda. Passe no Paquetá, marcação em cima, devolução para o Veiga. Aqui na esquerda está pedindo o Alex Telles. Recebe, encosta o Vinícius Júnior, encosta também o Veiga. Bola para o Vinícius Júnior, trouxe o lance por dentro. Trabalhou com o Lucas Paquetá, segurou a bola. Veiga pediu na meia esquerda, preferiu recuar. Joga com o Ibanez lá atrás. Do Ibanez para o Éder Militão, já curtindo uma de meia. Abertura para o Antony, que também está sumidinho no jogo. Entrou, nada fez. Rolou de lado com o Lucas Paquetá, enfiada de bola foi ruim. Antony recuperou para o Brasil, falta. Em cima dele, juiz. O juiz não deu nada. Recupera o time do Marrocos, que vem tentando o contra-ataque. Agora com menos jogadores. O Militão sai para matar. O time do Marrocos chuta a bola para o lado de qualquer maneira. E vem aí mais uma alteração na seleção brasileira, Rafa. Substituição na equipe do Brasil. Já eu confirmo. Entrou o Yuri Alberto com a camisa 9. Saiu camisa 7, Lucas Paquetá. André. É, vai botar todo mundo lá na frente e vamos ver o que dá, né? É, de qualquer maneira agora, a seleção brasileira. Yuri Alberto no campo, fazendo sua estreia na seleção principal. E vem Brasil de novo, vem com o Ibanez, joga aqui na esquerda. Domina o Alex Telles, abertura na esquerda para o Vini, aqui já na intermediária. Ele traz o lance por dentro, vamos lá, Vini Júnior. Faz o toque para o Casemiro, passou, pediu, recebeu, jogou para o Antony, devolução para o Vini, dentro da área, corta a defesa. E o árbitro já marca uma falta. Tava doidinho para marcar a falta, esperou o contato, contato veio, falta marcada. Hora certa em Brasília, 8h54. Tempo de jogo em Tanger. 40 segundo tempo. Seleção em campo, a Nacional contando. Nacional. Marrocos 2, Brasil 1. Pela primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa, Romênia derrotou Andorra pelo placar de 2-0. Nacional, a mais querida do Brasil. Mário, 41 segundo tempo. O jogo ficou pelo menos 4 minutos parados por conta do problema nos refletores. Tivemos muitas alterações. Na teoria, o cara tem que dar uns 7, 8, hein, Mário? Na teoria, mas na prática é outra. Vai dar 5 minutos, quer ver? Mas o Brasil tem chance de empatar, desde que consiga concatenar a jogada. É, tá precisando realmente desse estímulo. Vem pela esquerda o Vini Júnior. 2-3 na marcação, ele traz por dentro. Até aí com espaço. E agora? Tentou a tabela com Casemiro. Casemiro não entendeu nada. Ali deu passe errado. Vem contra-ataque do Marrocos. 3 contra 3. Acelera Ziyech. Enfiada de bola. E Ibanez corta. É, eu tô com o Mário. Ibanhas não deixou nada a desejar no jogo, hein, Mário? Ibanhas foi muito bem no jogo. Partida excelente do Ibanhas. O Militão vinha fazendo uma boa partida, falhou no segundo gol. Alex Telles, trivial. Trivial. É, o Ibanhas aí, se tem alguém que aproveitou até agora o amistoso, foi o jogador da Roma da Itália. Domina a bola o time do Marrocos. Domina pela esquerda, tenta a jogada o Alá. Faz o passe na ponta. Evita a saída de bola por lá o Anrabá. Curtinha a jogada, de novo com o Alá. Na intermediária está pedindo por ali o Onaí. Quem recebe trabalha ali o Anrabá. O Brasil tem tudo para recuperar a bola e não consegue. Fica trabalhando o time do Marrocos. 42,5, segundo tempo. Aperta na jogada o Vitor Roque. Bola recuada para o goleiro, sai o Bono. Curtinha a jogada aqui com o Agüer. Agüer na direita. A bola com o Mazraoui. Mazraoui recebe de novo aqui. Tá passando na velocidade o Ziyech. Lançamento para ele. Chega bem o Ibanhas. Bem demais o Ibanhas. O árbitro já marcou o impedimento. Já cobrado com pressa pelo goleiro Everton aos 43 do segundo tempo. Já perdeu a bola o Casemiro e fez a falta. Casemiro também fez o gol, coisa e tal, é o capitão, mas também bem abaixo, hein, Mário Silva? Não foi legal, não. O que a gente costuma ver está bem... Aliás, todo time brasileiro está bem abaixo, tirando o Ibanhas. E o Militão ia tão bem, acabou falhando. Mas o Ibanhas está fazendo uma partida irrepreensível. E o Everton também, porque ele não tem culpa no gol que tomou. É, não teve culpa nenhuma, né? Dois chutes indefensáveis ali para o goleiro da seleção brasileira, que poderia até ter tomado mais, fez pelo menos duas boas defesas no jogo. Vai bater 44 do segundo tempo, nada de plaquinha por enquanto dos acréscimos. 2-1 para a seleção do Marrocos. Bola dominada pelo Anrabá na intermediária. Ele tenta a jogada na direita. Trabalha curtinho ali, recebe o Mazraoui, faz o recuo, bola para o goleiro Bono. Vai chegar batendo de primeira para frente, no pé esquerdo. Ele bate para frente e faz o lançamento. Sobe bem o Militão, corta. Ela fica viva, estava completamente impedido o Vinícius Júnior. E ela sobra para o Bono, que vai protegendo e ficando com ela lá na sua pequena área. Sai jogando na direita aos 44 do segundo tempo. Marrocos vencendo 2-1. Você ligado na Rádio Nacional, acompanhando a primeira partida da seleção na temporada 2023. Olha o Anrabá perdendo a bola, fazendo falta, o juiz deu vantagem, Vini Júnior, opa! Como é que ele não marca essa falta? Falta claríssima do Vini, ele não deu. Emerson Royal recebe na direita, tá pedindo o Anthony, vem cruzamento, bola horrível, cruzada para trás, muito mal cruzada para trás. Corta a defesa, era o Militão quem tentava, agora ele protege, vai acabar fazendo falta, hein? Manteve a posse de bola, o juiz marcou falta pro Brasil, cobrada com pressa pelo Ibanhas. Domina o Alex Telles, joga de novo com o Ibanhas. Passe para o Alex Telles, subiu a plaquinha ali, hein? Daqui a pouco a gente confere, o lançamento é longo, corta a defesa, deu rebote, Vitor Roque, passou o Emerson Royal, linha de fundo, cruzou e ganhou o escanteio, Rafa. Pelo lado direito, tentou o cruzamento, chegou ali a marcação com o Gané e botou para a linha de fundo, escanteio, canto direito de ataque, lá vem ela. Mário, você foi brilhante mais uma vez, hein? 5 minutos de acréscimo. Mas é má vontade, né? Porque o choque parado 4 minutos só na luz. Me pareceu ali ter tido falta no Vini Júnior, ele não marcou. 5 minutos é pouco. Que parou com a falta de luz, mais um monte de alterações, mais alguém caindo no chão. Pelo menos 7, todo caso. É, os caras não seguem muito a risca a regra, não. E agora o Emerson Royal levou a pior ali na jogada, tá com um problema, me parece, no joelho, hein, Rafa? É verdade, tá sendo atendido ali no gramado, bem próximo ali a linha de fundo e está sendo atendido. Então falta ainda, estamos esperando o atendimento dentro do gramado do jogador da seleção brasileira para reiniciar o jogo, André. O Vinícius Júnior ali, eu acho que é um sentimento de qualquer um que quer ganhar o jogo. Ele pediu, sai então, porque o Emerson Royal está sendo atendido no campo com o Brasil perdendo na reta final dos acréscimos. Vai ser atendido fora do campo, deixa o Brasil tentar o empate, o Royal. Tá de brincadeira. 46,5, segundo tempo. Vem levantamento para a área. Capricha Brasil. Alex Telles para cobrança. Quem sabe o empate, pelo menos em Tanger. Não vai dar para o Emerson Royal jogar, não. É problema no joelho. E agora caiu um cidadão do Marrocos dentro da área, hein, o Rafa? Exatamente. Vai se levantando agora o camisa número 25. 25 também ali que levou a pior. 25, o Alá. do time marroquino, já tudo já está recuperado, agora entrou também, teve substituição no Brasil, camisa 13 da seleção brasileira, o Arthur entrou, saiu o Emerson Royal ali, mancando, André. Arthur do América Mineiro, lateral direito, campeão sul-americano sub-20, e o Emerson Royal vai voltar contundido, bola batida para a área, deu rebote, Anthony! Ô Anthony! Na entrada da área, jogador que custa mais de 100 milhões de euros. Bola na meia lua, ele deu um bico na bola e jogou para longe, o Rafa. Foi, pegou muito mal na bola, direto para a linha de fundo, não assustou o goleiro Bono. 1-0, 2-1 vence Marrocos, é o placar nacional. 2-1 Marrocos, vai acabar em Tânger. Não deu para a seleção brasileira, começa aí com derrota a temporada 2023. Que é uma pena, né? Por mais que o Brasil não tivesse aí entrosamento, essas coisas, mas começar perdendo é sempre ruim. Domina a bola o Ibanhas, 48, segundo tempo, vamos até 50. Sai jogando com o Éder Militão, ele coloca na frente para a seleção, abre na direita, tentou de primeira, tentava o Anthony, ganha na cabeça, o juiz já paralisa e marca a falta. Tudo que o árbitro quer também, os jogadores do Marrocos, é parar o jogo agora. 48, segundo tempo. Brasil, que poderia até ter feito dois amistosos nesse período de data FIFA. Brasil fazendo apenas um jogo, sob comando de um técnico interino, que é o Ramon. E não jogando bem, não conseguindo resultado, perdendo. Eu até penso se valia a pena realmente esse jogo na data FIFA, né? Sem técnico, sem nada, não vale de muita coisa aí para o futuro, não. Bola recuada para o Everton, sai jogando, aparece o Alex Telles. Domina pela esquerda. Vai conduzindo no campo de defesa. Marcação do jogador do Marrocos é a distância. O Alex Telles tenta um lançamento para o Vini Júnior na ponta esquerda. Corta na cabeça, joga para o lado. O Mazraoui. Vini Júnior cobra com pressa o lateral para o Telles. O passe horroroso para o Vini Júnior. E aí, meu amigo, não tem craque que domine essa bola. Não que o Vini Júnior seja um craque, mas não tem como dominar. A bola vai direto para a linha de lado. É lateral para o time do Marrocos. 49. Vamos até 50. E o jogo está parado aí, não sei porquê também. A câmera não mostra nada. O juiz diz que vai acrescer mais um pouco. Acho que ele vai acrescer mais. Ele estava observando alguma questão de VAR ali. Agora o Ibanez. O Rafa, é telequete? O Ibanez chegou lá dando um tranco nas costas do cara do Marrocos. Telequete bom, telequete pegava fogo, né? Pelo menos as estripulias eram boas. Realmente ele foi a chegada por trás. É desnecessário ali um tranco forte. Caiu o jogador do Marrocos. Vai ser atendido, vai terminar o amistoso. 2-1 vence o Marrocos ao placar nacional. 2-1 para a seleção marroquina. Vai acabar o jogo em Tânger. Você com a gente aqui na Rádio Nacional. Já são 9:04 da noite. O André, tem um tempinho pro Mário, diga lá. Torcida marroquina gritando olé, hein? Que momento, hein? Sai jogando o Éder Militão, lançamento longo na ponta esquerda pro Vinícius Júnior. Corta a defesa, o rebote é com o Vini. E agora, Vini? Contra três, vai lá. Passou no meio de dois. Achou o passe pro Yuri Alberto. A bola bate na marcação, sobra pro Alex Telles aqui na esquerda. Tenta o drible, não tem como passar, foi derrubado, pediu falta, o juiz não deu. É lateral pra seleção brasileira. Não tem bola, hein? 50 minutos e meio, agora a bola chegou. Lateral cobrado pro Vini Júnior, agora ou nunca, Vini? Trouxe por dentro, rolou de lado. Abertura lá do Casimiro, lá na ponta direita. Aparece o Arthur, garoto do América Mineiro. Marcação em cima, ele faz a falta. Vai acabar o jogo em Tânger, no Marrocos. A seleção marroquina, depois do quarto lugar na Copa do Mundo, vai conquistando mais um feito para ser comemorado. Ganhar da seleção brasileira, pentacampeão do mundo. 51, segundo tempo. Festa no estádio em Ibn Battuta. Vai apitar o árbitro, vai bater para frente o Bono e o árbitro vai apitar. Vitória da seleção marroquina, festa em Tânger. Bate para frente o Bono, apita o árbitro, acabou o jogo. Festa da seleção marroquina e o Brasil passa vergonha. Marrocos 2, Brasil 1, no estádio Ibn Battuta em Tânger. Ô Rafael Monteiro. É final de jogo 2 para Marrocos 1. Da seleção brasileira, e esse ano de 2023 temos mais três datas FIFA: 12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro, 13 a 21 de novembro. 4 datas FIFA, André. Valeu, Rafa. Bom, Rodrigo Campos, para dar uma atualizada em alguns resultados aí. Hoje teve Campeonato Gaúcho, Eurocopa, fase de classificação, na verdade, né? O Rodrigo, dá uma atualizada aí, o Mário vai tomar uma aguinha para comentar, Rodrigão. Beleza, André, primeira rodada, eliminatórias da Eurocopa. A bola rolou para a Escócia, que venceu o Chipre pelo placar de 3-0, também pelo grupo A, Espanha 3, Noruega 0. Pelo grupo D, a Turquia derrotou a Armênia pelo placar de 2-1, empate entre Croácia e País de Gales 1-1. Também pela Eurocopa, deu Suíça no duelo contra Belarus pelo placar de 5-0, goleada da Suíça. Israel empatou em 1-1 com o Kosovo e a Romênia derrotou a seleção de Andorra pelo placar de 2-0. Pelo Campeonato Gaúcho, hoje teve bola rolando na Arena do Grêmio. No primeiro jogo, o Ipiranga venceu o Grêmio por 2-1. Hoje o Grêmio devolveu o placar, por isso decisão nos pênaltis. Vitória do tricolor gaúcho por 5-4. Grêmio garantido na grande decisão do Campeonato Gaúcho, que vai saber amanhã quem será o seu adversário, já que Internacional e Caxias se enfrentam às 18 horas no Beira-Rio. No primeiro jogo, um Caxias, um para o Internacional, André. Valeu, Rodrigo Campos, no plantão da informação aqui na Rádio Nacional. São 9:07 da noite. É tempo de opinião. Marrocos 2, Brasil 1. Tá chegando o comentarista que não esconde o jogo. Bom, se a seleção brasileira fosse uma laranja, até porque é amarelo, né? Se espremer, só vai sobrar o Ibanez. O Ibanez não errou um momento no jogo. O Alex Telles passou batido. E alguns jogadores, como o Éder Militão, falharam. Como o Éder Militão e como falhou também o Royal. Num gol no primeiro e depois o Militão no segundo. O Brasil nunca perdeu da seleção do Marrocos, certo? Então você vê, a festa é grande, porque venceu o Brasil, é pentacampeão do mundo. E o gol do Brasil só saiu num frangaço do goleiro Bono, que é um goleiro famoso, é do Sevilha, é o maior salário da equipe espanhola. 2-1, o resultado foi merecido, certo? E agora vamos aguardar o que vem pela frente. Muito esperava do Ramon, mas ele não tem culpa. Pegou uma seleção mesclada, uma semana para treinar, e pegou uma seleção armada e que foi quarto colocada no Campeonato Mundial. Nós voltamos antes. Vamos aos gols. Aos 29, uma bobeada do Emerson Royal, 29 do primeiro tempo. E o Bufal gira e faz o gol. Ele em cima do lance. O de todas as redes. André Marques. Força o passe com o Ziyech. Já está no campo de ataque pela direita. Acelera o Ziyech. Ninguém pega. Botou na frente. André chegou. E Ibanez cortou. Na dividida perdeu. Bem, Éder Militão. Era o Emerson Royal. Já joga com o Rony. Tenta a devolução. Marrocos aperta e ganha. E vem bem com a chance do primeiro dentro da área. Bola rolada. Giro para o gol. Acertou. Bufal, gol do Marrocos, Bufal, camisa 17, no erro do Emerson Royal, foi sair jogando, perdeu a bola na intermediária, Marrocos bem na trama, e o Bufal bateu no canto direito do goleiro Everton, não deu para ele, aos 29, sai na frente a seleção marroquina. Bufal, camisa 17, agora no placar da Nacional. Marrocos 1, Brasil 0. O Brasil desandou depois desse gol e desandou, mas melhorou no segundo tempo, principalmente com as alterações, com a entrada do passar o Paquetá de posição, melhorou. Melhorou e conseguiu empatar num frangaço no Bono. Aos 23, o Casemiro vai fazer, de novo ele. O de todas as redes. André Marques. É, e vai tentar de novo agora pela esquerda. Protege o Alex Telles. Não deixou a bola sair não. O 7 vai ganhar dele, hein? Bola recuada pro Ibanez, que chama lá atrás o goleiro Everton. seleção brasileira com muitas dificuldades. O Everton sai jogando na direita. O domínio é bem feito ali pelo jogador que é o Militão. Passe errado. Errou o Paquetá, mais uma. Ele veio, corrigiu. Ficou com ela, botou na frente. Abertura na direita, vai tentar a seleção. É a primeira do Vitor Roque no jogo. Trabalha curtinha, mais uma vez com o Paquetá. Lançamento errado, corta a defesa. Rebote fica com o Paquetá de novo. Joga com o Antony na direita. Dois na marcação, para dentro deles, Antony. Para dentro deles, Antony. Corta a defesa do time do Marrocos, mas o Paquetá dá de ladrão de novo. Vem por dentro, Casimiro bateu pro gol, acertou! Gol! Do Brasil, Casemiro! O capitão Casemiro bateu pro gol. Que frangaço do Bono! Ela passa por baixo do goleiro do Marrocos! Falhou feio demais! Persistência do Paquetá, que roubou o lance! O Casimiro bateu meio assim, meio mais ou menos, mas o Bono aceitou! Empata a seleção brasileira aos 21! 21 do segundo tempo em Tanger! Agora tudo igual! Marrocos 1, Brasil também 1! 1-1, e aí estava encaminhando para ser empate. Eu acho que os dois times já estavam até aceitando, só que houve uma lambança, uma falha. Eu tinha acabado de elogiar o Éder Militão, houve uma bobeada, a bola sobrou para o Sabine, ele mandou para dentro sem chance para o Éder. 2-1 Marrocos, fechando o marcador e ele de volta. Atrás com o Éder Militão, na verdade é o Casimiro, lança lá na direita, toca de cabeça o jogador do Brasil, ela vai sobrar, tentava dividida por lá o Vitor Roque, rebote para a seleção marroquina que tenta o arranque, tenta o contra-ataque, quem bota na frente é o camisa número 7, recebeu o Ziyech aqui na ponta direita, já passou o lançamento vivo dentro da área, vem o time do Marrocos, lousa, linha de fundo, caprichou, cruzou, Militão cortou para o Brasil, para sair jogando bem com o Antony. Não teve domínio, recuperação do Alá, linha de fundo, cruzamento, ela tá viva, vai marcar, bateu pro gol, acertou! O golaço do Sabiri! Gol do Marrocos! Sabiri, camisa 11, falha a defesa brasileira dentro da área, ele enche o pé direito, ela explode no travessão, morre no fundo do gol, aos 33, segundo tempo de jogo em Tanger, na frente o Marrocos, Sabiri, camisa 11, escreve no placar da Nacional. Marrocos 2, Brasil 1. E esse foi o resultado do jogo, merecida a vitória do Marrocos. O Brasil, no máximo, podia arrumar um empate. E eu digo o que disse no início. De todos que entraram em campo, o que me alegrou bastante foi o Ibáñez, que fez uma partida correta e não errou uma vez sequer. E o goleiro Everton também. Ele está de volta, ele vai fechar esse show de bola nacional. Eu volto segunda-feira no Revista Brasil. Ele, o locutor de todos. Valeu, Mário Silva, fechando o show de bola nacional com vitória do time do Marrocos. Marrocos 2, 1 para a seleção brasileira. Fechando, e lógico, segunda-feira tem bate-bola nacional, meio-dia e 40, no Mundo da Bola, às 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, FM 87.1 MHz, AM 1130 kHz, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Você ouviu Van Halen com Jump, Mean Street, Dance in the Night Away e Ain't Talk About Love. Siga a gente no Instagram, Templo do Rock FM, e mande as suas sugestões para o nosso WhatsApp DDD 61 9923 9560. Nacional FM, Templo do Rock. David Lee Roth foi demitido do Van Halen antes da gravação do sétimo disco do grupo. Roth estava priorizando mais a carreira solo, que desagradou os outros integrantes da banda. Em seu lugar entrou Sammy Hagar, que acabou gravando bons discos com Van Halen. Mas em 1996, Hagar saiu da banda. Para o lugar dele, o grupo contratou o ex-vocalista do Extreme, Gary Cherone. A experiência não deu certo e o disco Van Halen 3 foi um fracasso comercial. Em 2006, Ed Van Halen anunciou o retorno de David Lee Roth. O grupo se reuniu com o baixista Michael Anthony e no lugar dele entrou o filho de Ed, Wolfgang. E com o disco novo em 2012, o Van Halen voltou ativa depois dos problemas de saúde de Ed. Mas Ed Van Halen faleceu em 6 de outubro de 2020, aos 65 anos. Vamos ouvir Panamá, de 1984, depois Why Can't This Be Love, de 1986, na sequência When It's Love, de 1988, e fechando o bloco Can't Stop Loving You, de 1995. Com vocês, Van Halen, na biografia do rock.

Você ouviu Van Halen com Can't Stop Loving You, When It's Love, Why Can't This Be Love e Panamá. Siga a gente no Instagram, Templo do Rock FM, e mande as suas sugestões para o nosso WhatsApp, DDD 61 9923 9560. Nacional FM, Templo do Rock. E agora um artista que influenciou o Van Halen, outro influenciado pelo grupo. Primeiro Deep Purple com Demon's Eye, de 1971. Depois Living Color com Cult of Personality, de 1988. Com vocês, a raiz e o legado do Van Halen no Templo do Rock. To be turned away.